Antena 6310, Morro Solo, 06, chama o Solo 21, décima 1, né? 21, não vai liberar no foco, cara. Solo, boa noite, Antena 6310, livrando o foco, Fred. Pode chamar minha 13 no zero, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Toma 20 decimal 8. Control copia o zero amigo. Divulgou no 096 como recebe. Clareza 5. Salvador, Gol 973, muito boa noite. Alô, 973, pronto, cópia? Pronto, para cópia, 973. 973, autorizado Galeão, 360, pelo número 857. Fala pistão 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi, controle Salvador, 1-1-9-3-5, transponder 5-0-1-2. Autorizado nível 360 para o Galeão, Biota do plano de voo, Rupert November 857. Decola 1-0, curva direita da El Leda, o Irumi. 1935, controle 5012, transponder, o voo 1973. Nossa, gente, procedimento correto, controle agora é 120, destino 8, chame pronto. 208, controle, 1973. Nossa, torre 1895. 1895, é isso? 118, decimal 95, voo 1096. 1895, dá na minha. Na minha gol. Gol no 096, em livre pouso, na 10, vento é 150 graus, 05 nós. Livre pouso na 10, gol 1096. 96 no solo Alto 17, chama solo 21 decimal 1. 21 1. Escuta? Prossigo no 096. Alfa Juliette, portão 9. 09, grato. Para posicionamento, posição 4. Autorizado com 973, sanitário. Sim, tirei posicionamento, 973. Sendo identificação para 4 mil pés na chegada Bonfim, Justo 098. 4 mil na Bonfim, 2 mil. Nosso céu de cima é mais 20 dias. Autorizada a descida para 4 mil pés, no ideal de descida, azul 2795. Fogo 973 para o táxi, está com 135 a bordo, 3 horas e 50 até na Galeão. Na nossa empresa de vida, sim, atacante, a polícia não me deixa de sol, 108, não sei se quer negar 01. 108, livre táxi, Indy Alpha, 1895, e fala um grande ruído no fundo aí. Salvador, tráfego Salvador, é o Ocean 630, autorização de tráfego para Recife, dentro das condições. Ocean 630, Recife autorizado, 350, pistão 17, cola pistão 10, primeira curva esquerda, Pucajã, Maracaju, controle Salvador, 1208, transponder 5015. Autorizado nível de voo 350, decolada 10, primeira esquerda, saída Pucajamo, Aracaju, Doppler Zulu no 71208 ao controle, 10 no 5 transponder, confirma, senhora. Contagiamento correto, mando curva à esquerda, chamo pronto. Positivo, esquerda. 10 no 5 transponder, né? 5015. 0 no 5, graças. Três, livre decolagem, 10, vento 150 graus, 04 nós. Sente, a linha decola, pistão 0, gol 973. Salvador, boa noite, é o 3858, informação Tango, autorização. Pronto. 3858, Fortaleza, autorizado 370, Upper Zulu 19, decola pistão 0, primeira curva esquerda, Momo, transição Frontin, controle Salvador, 120, décima 8, transponder 5020. 3258, autorizado Fortaleza, nível 370, primeira via Upper Zulu 19. Decolada 10 com curva esquerda na Molo Front. 1208 é o controle e 5020 é o código da 3858, posição 2. 3858, posicionamento correto, é o pronto. Decolagem, 97. Cliente. Decolado aos 29, chame o controle, 20.8. 208, gol 973. Controle Salvador, gol 973, decolou da El. 973 da Gol, contato com a data de decolagem sobre o 3620. Após 2000 pés vai direto Leda, após Leda Irume. Leda Irume, após 2000, gol 360, ciente, contato radar. pelo 973, chame Recife no 2590, alternando no 3325. 2510-3325, igual 973. Solo 3858, pushback e acionamento 02. Autorizado, chame taxista. Boa noite, 6313, tá? 6313, acena identificação, deixa parar 4 mil pés, a gente chama 018, está autorizado a chegada bom. Autorizado a chegada bom, que é uma 4 mil, caminho das restrições. Tá livre das restrições de bom, fecha, né? 6313. O 2795, cancelado as restrições em PO, desça para 2.000 pés, ajuste no 019, está autorizado a final do procedimento ILSC, repasse estabilizado. 2.000, com 1.019, liberada a restrição em PO, reportará estabilizado, flexo aí, 10, 2.079. Controle 208, transponto 025, 0.200. Correto, sempre pronto. Axutan 3858, está com 167 a bordo, 3 horas, João Pessoa. 3858, já está com a direita, via taxa índia, ponto de espera no 0195, que negar no 09. 1895 à direita agora, está 3858. Correio 3858, ponto de espera pronto. Na 3858, livre, livre decolagem, ano zero. Vento é 160 graus, 04 nós. Livre decolagem, 3858. Estabilizada o 2795. 2795, completa esse nosso procedimento. Né? 2795, copiou para o Rio 1895? Agora sim, 1895. Obrigado, boa noite, 2795. Torre, boa noite, é o Azul 2795. Torre, é o Azul 2795, boa noite. 2795. Boa noite, tem livre pouso, 1-0, vento é 150 graus, 05 nós. Livre pouso, pista no 0, 2795. O TAN 3858, decolado aos 44, controle em 120, décima 8. 208, TAN 3858. Salvador, é o TAN 3858, decolou. 3858, contato radar na decolagem de volta 50, a saída Momo Código Frutti, confirmado a subida? A subida agora 1200 pés por minuto. Autoriza Cogbo por TAN 3850. Baixa TAN 3850. TAN 6313, canceladas as restrições à frente, desça para 2000 pés, ajuste no 019, está autorizado a final do procedimento em LFC e reposto estabilizado. 2000 pés, livres as restrições, 1019, chamará estabilizado 6313. Oi! Copiou? Copiou, minha 310? Não, não, não copiou não. Autorizado, chame táxi. Ah, chamei para o táxi, minha 310. Horas, 22 milhas, correção, tráfego posição de 10 horas, 21 milhas, rumo sudoeste, passando a nível de voo 070 para 2000 pés, Airbus 320. Ciência 3858. 6313, tráfego posição de 10 horas, 20 milhas, rumo noroeste, passando a nível de voo 040 para o 370, Airbus 320 da TAM. Cerno visual, muito obrigado, 6313. Solidão, copiei o transponder, nem o controle devido ao ruído muito alto de fundo. Controle 120, decima 8, transponder 5032. Ok, o TAN 3815 autorizado São Paulo, Guarulhos, nível de voo 340 via Perslu 10, Taubaté. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Montman. Transponder 5032 e controle de saída 120, decima 8, posição 3, TAN 3815. 3815, tem mais classe, pronto. Portarado. Braço, boa noite, voo 096, informação Tango. Voo 096, Fortaleza, pronto? Pronto. 096 Fortaleza 370 autorizado, peso 119, decola, pista no zero, primeira curva à esquerda, Momo, transição Frotin, controle Salvador 1208, transponder 5023. Beleza, nível 370, peso 19, Momo, Frotin, decola da 10, curva esquerda, 208, transponder 5023, voo no 096. 096, correto, pronto. Vai chamar. Controle, alguma possibilidade de coordenar a Prode Frotti, 33858? Azul 2795 no solo aos 47, direita 121, decimal 1. Direita 211, obrigado, boa noite. O Centro Recife solicita que mantenha o perfil da saída em função de tráfego. Agora, na posição de 11 horas, 1 hora, 102 milhas, no rumo sul, tráfego nível de voo 340, o tráfego segue em descida para Salvador. Caso o senhor voe direto para ti agora, vai prejudicar tanto a subida do senhor como a descida do tráfego. Ok, então 3858 agradece. Salvador, boa noite, é o 9551, footback, acionamento, posição no zero. Posição 9551? Afirmativo, senhorita. Autorizado, chame táxi. Ok, eu preciso só de um operador de finger também. Levou no 096, footback, acionamento. No 096, agora de push. Boa no 096, pushback, posição 9. diga. Aguarde e puxe. É o número 2, setor. Ok, tá com forte barulho de fundo. Certo? Sim. Toque, seu chamé 6310, POB de 165, temos 3 horas e 20, alterna Natal. 6310, autorizado táxi e a parte principal, paciente, ponto espera, 0185, que é legal, 099. Autorizado táxi, seu ponto espera, pista 90, quando lá pronto, 2895, boa. Estamos localizados com a pista 6313. 6313, completa o final do procedimento, torre 1895. 295. Oi, Salvador, o 6313, o Chanel está com a pista vista, está visitado, localizado. Aqui é o Chanel 6313, livre pouso, 10, vento é 1,70 graus, 0,5 nós. 1,70,05, livre pouso, 6313. Estimado para o voo 096 inicial, puxa. Confira o voo 096. Tem um horário estimado para o voo inicial, puxa, voo no 096? Tem, assim que eu trago ao lado, o TAN, iniciar a puxa e iniciar táxi. Escuta aqui, está vendo ele parado aqui na posição, a gente está pronto há mais tempo. Senhor, eu tô com o operador de finha no lugar? Já tirou há muito tempo. Sim, 95, o voo 096 inicia e chame táxi. Empresário, chama para o táxi, vou no 096. TAN 9551, agora de push. Ok, vai parar o pushback, o TAN 3858, chame Sandra Recife na 2545, alternando no 2685. 2585, 2685, obrigado, boa noite. Tá. Chanel 6310, pronto, visual controlado na questão. Ok, Chanel 6310, é um R2 da companhia. Após o pouso do mesmo, autorizado a linha e manter 1-0. Após o pouso do trato, só nem matei na pista 90, 6310. Identificação, desça para 4 mil pés na chegada bom. para o controle Salvador. 3 horas e 15, alternado, João Pessoa. Confirma a alternativa? João Pessoa. Autorizado táxi, 1096, parte principal, táxi Índia, ponto espera, 010-1895, QNH 1099. Parte Índia, ponto espera, 2295, 1019, igual a 0096. Solo, Salvador, tá 3805, puxa acionamento. 0951, autorizado, puxa chame táxi. Autorizado, continuar o pushback, 0951. 3805 para o push. 3815, agora de push. Aguarda. Juliette. 310, livre decolagem da 10, venta 150 graus 059. Prezada, né? Decola pista 10, 6310. Tem um estimado para o setor 3205? Tenho estimado sim, só o tráfego está puxando no setor sul, o pátio inicia ataque. Ok. Hawkeye, Dennis 10, to flight level 050, it's cleared, Mari arrival. My arrival, your number 22 approach. Livre decolagem 10, venta 150 graus, 049. Livre decolagem 10, 02 a bordo, 3 horas e 45, entrando com... 02? 02, tá bom. Sim, 951, parte principal, Taxi Índia, ponto de espera, zona 011895, QNH 909. Índia e Pátio, até o ponto de espera da 10 lá, 895, da 955. 1096, decolada 00, controle 1208. 208, pô. Na 096, contato radar no decolagem de voo 370, saída Momo. 370, Momo, primeira curva esquerda, na 096. Confirma razão de seguida. Ah, agora está aí pagando 1000 pés, em seguida 2500. Eu 3805, ordem equipe de solo, após passagem de companhia, autorizado Puxa, autorizado, Bono 096, para informação, está tudo na posição de 1 hora, 22 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 100 para 4 mil pés, Boeing 727-200 da Rio. Paciente 1096, não tem aviso nem notificação. 85974, traço, posição de 10 horas, 20 milhas. Rumo noroeste, passando a nível de voo 060 para o 370, Boeing 737-800. Gente, ouviu o 5974, 0 e 9 metros.